Precipitante. O Furioso da Amazônia. Faz o T pra mim. Faz.

Gigante. Manda 007. Contagem madrugada com telefone macio. A essa hora já bebeu. E aí criou um coragem pra dizer que quer voltar e que tá com saudade. Se eu já previa que é problema seu. A culpada não fui eu. Foi tudo sacanagem. Fica aí na linha, escuta essa verdade. O celular aberto, uma conversa estranha. O contato era de um homem, mas chamava de Fernando. A mim você não engana. Falava de um encontro que tinha marcado. Foi bem o dia que fez hora extra no trabalho. E ainda deixou comprovação. Você mandou a localização. Quantas noites implorei por teu

tenha noção que por inteiro coração nunca me senti assim. Mas quando te vi olhando pra mim, e todos os meus desejos estampados em ti, te encontrar foi um milagre. E sem medo de errar, tu és meu vício e é, mas pra mim tu és tudo. O meu porto seguro, meu presente e futuro, minha luz no escuro. Sim, pra mim tu és tudo. Meu presente e futuro, minha luz no escuro. Mas pra mim tu és tudo, o meu porto seguro. Meu presente e futuro, minha luz no escuro. Sim, pra mim tu és tudo, o meu porto seguro. Meu presente e futuro, minha luz no escuro. Da Amazônia. Ei, você tá se achando o cara, pensando que pode me fazer de palhaça. Logo eu, a dona do circo. Na escola que você está, eu já fui há muito tempo expulsa. Você pensa que sou seu brinquedo, que usa e logo joga fora. Se enganou, meu bem. Enquanto você pensava em me enganar, tentando pegar outras, já tinha outra em seu lugar. O mal dos homens é se acharem o cara que podem fazer uma mulher de otária. Oh, oh, oh. Se enganou, pega suas malas e vaza. Já tem outro bem melhor que você, fazendo bem melhor e bem mais gostoso. Fazendo melhor e gostoso, amor. Uma mulher de otária. Oh, oh, oh. Se enganou,

já não dava pra esconder que não me amava. Tudo que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Já te esqueci. E até que o DJ põe a nossa música, mas o problema é que já não estamos mais. Eu quero já ligar pra ti. Eu quero ouvir tua voz e convencer-te a voltar pra mim. Essa música me faz lembrar como é que se entre nós dois. Então só me resta suplicar, favor DJ, toque essa música, porque esse solo me faz pensar nela, esse solo me faz pensar nela. Por favor DJ, toque essa música, porque esse solo me faz pensar nela, esse solo me faz pensar nela. Por favor DJ, toque essa música, porque esse solo me faz pensar nela, esse solo me faz pensar nela. Machuquei, mentiu por várias vezes. Nunca me imaginei sem ti. Um dia a gente dançar. Pode sair, você já vai tarde. Relaxa, não vou ter saudade. Eu vi você feriu meu coração. Agora diz que se arrependeu. Que nunca mais sou eu. Não esqueça as suas malas. Comigo tá tudo bem, amor. Quantas noites implorei por teu amor. do amor. Detona aí, DJ, aperta o play pra mim. Eu quero ver aquela mina